tá toda tatuada. Puta rara, puta mexicana. Puta rara, puta mexicana. Tom toma, tom toma, tom toma, tom toma, tom toma, tom toma, tom toma, tom toma. México linda, grita, grita alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina. Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a tcheca na ponta da pica. Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica. Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a na ponta da ponta da pica. Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a tcheca na ponta da pica. Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a tcheca na ponta da pica. Eu tô com o alfa nessa porra, e nós só quer as puta rara que rala o joelho pra me chupar. No beco da caixa d'água, ela mota por cima sem calcinha. Cê tá na pica de mini saia. Esse é o GFDC, o alfa do Mandela.